A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a deitar. Ah, tempos de fazer, mas são tempos de mudar. Classes atuais em tempos de reivindicar. A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a deitar. Se for pensar na fachada que beija, engana do beijo, espera no grau do mico, espera que eu simplifique. Eu falo que tá tendo nessa porra, estado obtido, sem da bandeira, o partido que falou, prometeu, mas ficou na palavra, calando a palavra de quem votou, e a palavra de quem pensou que era hora de converter, que já chega de prometer. Era hora do gesto, mas eu manifesto, era só tu rezar pra quem não, não. Veja o próximo passo, o futuro que leva o cadarço, sem laço, preparo, tropeço aqui, raciocínio quebrado, acorda aliado, levanta agora, porque são tempos de fazer, mas são tempos de mudar. Classes atuais em tempos de reivindicar. A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a deitar. Ah, tempos de fazer, mas são tempos de mudar. Classes atuais em tempos de reivindicar. A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a deitar. Vão te fazer pensar que não precisa, mas avisa que tá no início. Frente aos vícios, é difícil resistir o ofício, é inevitável, né? Como pode ver, tem tempo, tem muito mano desatento. Falta e excesso de argumento, processo já nasce lento. Um dia vão ver evento e controle pro procedente. Herói que perpetua anestesia, leram que heróis morreram de overdose e os meus ainda nem nasceram. Já falta excesso, já falta excesso, já falta excesso, já falta excesso, já falta excesso, já falta excesso, já falta excesso. Já falta excesso. Me tire de casa, eu também quero ver. Vire roubar sem eu sair do meu próprio quintal. Vai reclamar se nego vai nem pensar. Igual a puta que te ama, te trai depois te beija. Me tire de casa, eu também quero ver. Sem eu sair do meu próprio quintal. Se adiantar, eles não vão acreditar. Então levante, se mova, irmão, vamos juntos, porque são tempos de fazer, mas são tempos de mudar. Classes atuais em tempos de reivindicar. A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a tentar. Tempos de fazer, mas são tempos de mudar. Classes atuais em tempos de reivindicar. A vida é muito doce na posse de quem tira o doce de quem vive a tentar. Meu respeito, ai, ai.